Em meia miscigenação, de São Paulo uma grande cidade, mensageiro da profecia, isso é musicalidade. Já andei por Juazeiro, Euricuri e Bodocó, mas nunca vi em minha vida mistura de rap com forró. O hip hop é bom pra curtir no salão, e esse shot é bom, é lindo, uma unção e se segura, então ouvindo nosso som. Eu não sou Ayrton, mas também estou na cena. Acende do Nordeste esse meu rap sem problema, satirizando o inferno. Minha rima sempre abala, um aviso importante, tira os fariseus da sala. Não quero minha marca ligada a coisa pequena ou alienada. Antes de mais nada nessa parada, muito obrigado, olho o pé na estrada. De sangue pernambucano, no for rap eu vou rimando. Coisa ruim, head de banda, que eu já tô chegando. E a entrada triunfal de Jesus naquela cidade, montou no lombo do jumento, com muita humildade. No mundo luxuoso e cheio de modernidade, simples a ponto de poder pregar com seu sotaque. Entre naquela cidade, pregue pra quem quiser, mas se ninguém te ouvir, sacode a poeira do pé. Não tem problema se esse som raiz você discriminou. Eu não fiz pra você, os nordestinos gostou. O hip hop é bom pra curtir no salão, e esse shot é bom, é lindo, uma unção e se segura, então ouvindo nosso som. Tem rap até amanhã pra curtir de montão. O hip hop é bom pra curtir no salão, e esse shot é bom, se segura, então ouvindo nosso som. Tem forró até amanhã pra curtir de montão. Zabumba bate, sanfona completa, essa é a hora. Meu som é mais raiz do que moda de viola. Minha mente explora a rima em pingo de água, dá um nó, faz levantar mais poeira, é rastapé e forró. O sol que aquece, a lua que brilha, o vento refresca, vem junto com a brisa, estrela no céu, aqui chão de terra, amor verdadeiro que vem da favela. Oxente, não se abeste, ei cabra, esse é o for rap de Sampa até o Nordeste. Escute, vê se não esquece, isso sim é novidade. O que há de melhor, b-boy dançando break numa base de forró, retirante do Nordeste. Até São Paulo se deparou com a cultura e ficou maravilhado de cabeça raspada. Tem uma pá de Zé Polvinho, vacilão que discrimina o povo preto e nordestino. Esse aí não vai passar quando abrir o mar vermelho. Não vai ver a Miriam fazendo repente com pandeiro. Tu que falou que forró com rap não virava, mas na surtina tu liga o som e curte na sua casa. O hip hop é bom pra curtir no salão, e esse shot é bom, é lindo, uma unção e se segura, então ouvindo nosso som. Tem rap até amanhã pra curtir de montão. O hip hop é bom pra curtir no salão, e esse shot é bom, é lindo, uma unção e se segura, então ouvindo nosso som. Tem forró até amanhã pra curtir de montão. A lua brilha aqui fora, é tudo nosso nego. Vai vendo que sol bonito, olha que Deus aprontou. As damas tá presente e os parceiros também. Sou favela e sou feliz mesmo sem nota de 100. Seja na terra, no asfalto, prossigo na missão. Só os correria, pisa que tá no chão. Aí doidão, seguindo humildão daquele jeito. Com um tênis da hora ou de chinelo de dedo. Só o respeito num campo de terra, um futebol, um basquete, representem um domingo de sol. É nós mesmo nego, os loucos do interior. Maloqueiro, versador, rimador com muito amor. Convocado pra guerra e doidão, tô aqui. A festa Deus preparou, é só tu saber curtir. Três maloqueiros, né, isso que cê queria. É nós mesmo, nego, mensageiros da profecia. Hip hop é bom pra curtir no salão, e esse shot é bom, é lindo, uma unção e se segura, então ouvindo nosso som. Tem rap até amanhã pra curtir de montão. O hip hop é bom pra curtir no salão, e esse shot é bom, segura, então ouvindo nosso som. Tem forró até amanhã pra curtir de montão. O hip hop é bom pra curtir no salão, e esse shot é bom.